anticipated moment in racing. Bem, amigos, voltamos agora para o bloco da Sprint Cup, né? O bloco que realmente muitos estavam esperando aí para falarmos dele aí, né? Já de cara aí, de bate pronto falando aí, mais uma vitória do Kyle Busch, né? O Kyle Busch conquistou mais uma vitória, mas é uma corrida onde que o Kyle Busch se desenvolve super bem aí, né? Então, parabéns aí ao Kyle Busch pela vitória dele, uma vitória que realmente ele conquistou, uma vitória que realmente ele lutou por ela, né? Então, não temos muito o que ficar nos lamentando aí. Tem muita gente que fica aí caçando um mais porquê, porquê, né? Então, aos que ficam caçando o porquê aí, ficam procurando aí, porque enquanto isso o Kyle Busch está fazendo um grande trabalho na pista aí, né? Desenvolvendo um grande trabalho o Kyle Busch. O Kyle Busch que somou agora com essa vitória aí, somou 33 vitórias na Sprint Cup, né? A sua quarta vitória no ano e a sua terceira vitória seguida aí. Ele entrou no seleto grupo aí de três pilotos que venceram três corridas no ano seguidas aí. Jimmy Johnson em 2004, Jeff Gordon em 1996 e o Rush Wallace em 1994 e agora em 2015, o Kyle Busch. Realmente um time seleto aí de pilotos aí, não é pra qualquer um isso daí não. Elião, vitória aí do Kyle Busch, Elião. Você já quer comentar aí sobre o Kyle Busch ou eu posso continuar dando meus destaques aqui, Elião? Então, rapidamente, né, Léo? Aproveita o momento, Kyle Busch, o México, aí, porque... Não, Léo, é uma situação bastante até improvável, né? No início do ano, né? Ele chegou em Daytona, né? Com a novidade de Alden Stevens, né? O cara fez um grande trabalho com ele na Xfinity Series, né? E muitos esperavam do que seria essa parceria aí, após anos com o Dave Rogers, né? Por muitos fãs do Buchinho, não gostavam do chefe de mecânicos, enfim. Aí essa expectativa acabou sendo travada pelo acidente que ele teve, né? E ele retornou em maio. Tinha muita gente que até achava que ele retornaria só em agosto, né? Julho, né? Já que a lesão que ele teve foi séria. Ele voltou em maio, né? De uma maneira até um pouco surpreendente, né? Meio que pouca gente esperava, né? E logo de cara conseguiu bons resultados, bom desempenho, liderou a primeira prova que ele competiu. E rapidamente já venceu na Xfinity, já venceu 4 provas seguidas. Pra mim, acho que o melhor momento dele desde 2008, só que agora parece que ele tem a cabeça, tudo bem. O cara, eu acho que nem goleiro, né? Você não pode elogiar que ele pode ir lá e mostrar as garras dele, mas parece que ele tá com a cabeça no lugar e tá com o vento a favor, né, Léo? Tá. E o que me... O principal destaque pra mim da campanha dele agora, né, é a eficiência, né? Ele que é um piloto que em 2010, 2011, 2012, acho que mais 2009, 2010, 2011, porque 2012 acho que já não, ele não teve um bom ano, tanto que nem foi pro Chase. Ele era um cara que liderava muitas corridas, mas não era tão eficiente assim na hora de vencer, né, Léo? Se a gente for pegar uma estatística, ele talvez desse piloto que mais liderou provas assim, né? Número de voltas lideradas assim, mas ele sempre perdia no final. É uma coisa bastante curiosa, né? Parece que agora ele está sabendo poupar o carro, sabendo a hora de atacar corretamente e vencendo provas, né? E vencendo talvez os pilotos mais fortes da categoria do mano a mano, né? Agora vamos ver o que vai acontecer, né, mais pra frente. Mas eu acho que da mesma maneira que o Kevin Harvick ano passado teve o Valtteri Childress ali como seu chefe de mecânico dando um bom suporte, eu acho que o Adam Stevens também, eu acho que é uma das chaves desse sucesso do Buchinho, né? E é mais uma parceria que começa da Xfinity Series e que dá certo no Sprint Cup. Leonardo? Melhor, quando você vê o cara com 9 corridas, né? 9 largadas aí, e o cara tá com 4 vitórias, ou seja, 44% das corridas ele venceu. Então quer dizer que o trabalho realmente está sendo bem feito aí. Isso eu não tenho que falar. É, só quero voltar aqui, aproveitar um dos pontos aqui, né? Um dos meus seguidores no Twitter, o Paulo Fernando, perguntou para mim assim: é, Léo, o que está acontecendo com a Gibbs? Os Toyotas ressurgiram, estão parecendo o Chevrolet. Né? Aí eu respondi para ele da seguinte forma, que a Gibbs, querendo ou não, a alma da Gibbs é o Kyle Busch, né? O Kyle Busch é o seguidor ali, o Kyle Busch é o líder ali, né? O Kyle Busch que puxa todo mundo. Por que o Kyle Busch puxa todo mundo? Porque o Kyle Busch é aquele cara que muitos assistem para ver ele vencer e muitos assistem para ver ele se ferrar, né? Tipo, o Kyle Busch é o cara do Ibope. Então esse cara do Ibope aí, ele realmente ele traz o time aí, né? Ele dá um gás no time todo aí. O Danny Hill é um cara bom, é um cara que puxa o time? Não, é apenas um cara bom, é um cara que sabe pilotar, um piloto muito bom aí, mas o Danny Hill não é aquele líder, né? Não é aquele cara que realmente puxa o time e põe o time para cima aí. Não tem o carisma, né, Léo? É. O Cal Edwards é aquele cara que tem carisma, aquele cara bom, aquele piloto bom piloto, chegou, tá se renovando aí as suas expectativas aí em relação à NASCAR aí, à Sprint Cup, né? Mudou de time, mudou de áreas aí. Mas nós percebemos que ainda não é o Cal Edwards dos últimos anos aí, dos outros anos aí, né? O Cal Edwards, líder da Roush, como ele era lá na Roush lá. Ele tá muito longe aí, para mim, tanto do Kyle Busch como do Danny Hill, que são os dois aí. O Matt Kenseth é aquele cara que já tem um título lá no passado, bateu na trave mais um ano aí, não venceu. E então vemos o Matt Kenseth um pouco mais acanhado aí. É, o Matt Kenseth que aproveitou essa energia toda aí, né? Fez de tudo aí para ser campeão aí. O título acabou não acontecendo. Então, assim. É, não tem jeito. O Kyle Busch é o líder da equipe, ele que puxa o time, ele que puxa todo mundo aí, né? Então eu vou acreditar, assim, um pouco desse. Não posso acreditar 90%, 50%, nem 50%, tá? Que aí é muita coisa. Mas vou acreditar aí nesse de uns 10% a 20% aí, realmente tem dedos do Kyle Busch aí, tem talento, tem conhecimento, tem mãozinha do Kyle Busch aí sim, as últimas corridas, como a Gibbs ressurgiu aí, nas últimas corridas aí, né, como a Gibbs tá andando bem aí, chegamos a ver aí os 4 primeiros Gibbs na frente aí, principalmente no Kentucky também foi a mesma coisa, né, eu de brincadeira usei que foi uma extensão do Kentucky em Indianápolis, né, onde que tivemos o Kyle Busch, Joe Logano e o Kevin Harvick lutando pela vitória. Foi a mesma coisa agora em Indianápolis, então foi uma extensão aí do Kentucky. E também do bom trabalho da Gibbs aí. Então a Gibbs vem desenvolvendo um bom trabalho, né? Claro que puxado pelo Kyle Busch. Kyle Busch que vem sendo o organizador, vamos colocar disso aí tudo aí. Vem sendo ele que vem dando norte para isso tudo aí acontecer, o Kyle Busch. Então, incontestavelmente aí. Parabéns ao Kyle Busch pela sua vitória, né? Sua quarta vitória no ano, terceira vitória seguida, como já falei, vou repetir aqui, pelo seu bom resultado e entrando no seleto time de três dos pilotos que venceram 3 corridas seguidas durante o ano aí, né? Onde que você tem Jimmie Johnson, Jeff Gordon e Roush Wallace e agora Kyle Busch. Então, Kyle Busch está tudo se encaminhando aí para um bom resto de ano aí, né? E como eu falei, tomara que Kyle Busch usa toda essa energia, usa toda essa vontade de vencer, use esse foco que eu vejo que ele está bem focado aí, use tudo isso a favor dele no chase, né? Que ele consiga fazer isso no chase aí, ele possa errar pelo menos uma vez, porque a cada 3 corridas acontece o corte aí, que ele erre uma vez, mas não para ser eliminado. E chega em Holmes para lutar pelo título. Temos pilotos aí regulares, temos pilotos regulares, né? Temos o rei do top 3 aí, que é o Kevin Harvick, que para mim é o cara, o osso duro de roer mesmo, o cara mais complicado, que pode complicar aí e deve complicar a vida de todo mundo no Chase aí, que é o Kevin Harvick, né? Kevin Harvick só se começar a ter muito problema aí, para não fazer a diferença aí o Kevin Harvick no Chase aí. Ô, Elião, eu tenho aqui os resultados do Kyle Busch, né, de quando ele voltou. Eu deixei separado aqui, né, quando o Kyle Busch voltou lá em Charlotte. Ele voltou em Charlotte, Elião, ele estava 169 pontos do 30º colocado, né? Eu vou passar rapidamente aqui, né? Dover, Charlotte foi 11º, Dover e foi apenas o 36º. Então todo mundo já começou a falar que realmente não daria para o Kyle Busch, né? Já começou a desacreditar nele. Pouco, né? Ele foi o 9º. E depois Michigan, ele foi o 43º com problema de motor. Caiu muita gente realmente já desacreditou do Kyle Busch, né? Seguindo aquele momento aí de 2008 aí, que todo mundo falou que ele realmente ia amarelar, não ia dar nada certo para ele. Mas ele saiu de Michigan em 43º e já chegou em Sonoma e venceu a corrida. Foi o primeiro colocado lá em Sonoma lá. Aí já pulou de 173 pontos para menos 136 pontos para o 30º colocado. Daytona foi 17º. E claro, né? Kentucky, New Hampshire e Indianapolis aí. Vitória do Kyle Busch aí. Vitórias incontestáveis aí do Kyle Busch. Então vamos esperar aí para ver os próximos resultados do Kyle Busch aí. Eu espero grandes resultados do Kyle Busch, né, nas próximas corridas aí. Mas claro que eu estou ainda mais curioso para falar do Chase. Para ver o que que o Kyle Busch está fazendo no Chase e como será ele o desempenho dele no Chase aí do Kyle Busch. Elião, vamos tocar um pouquinho o barco aqui, né? Porque apesar que o assunto realmente é Kyle Busch, né? Mas vamos dar uma tocada no barco aqui. Vamos falar um pouquinho dos outros pilotos aqui, principalmente do Top Team aqui, que foi um Top Team bem curioso, né? Falar do rei do Top 3 aí, o Kevin Harvick, pessoal. Vamos lá, em 20 corridas, o Kevin Harvick ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em 20 corridas foram 12 top 3 aí. Lembrando que foram duas vitórias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8 segundos lugares aí. Realmente são números de impressionado o nosso amigo Kevin Harvick aí, né? O Kevin Harvick mais que achou o caminho das pedras, achou o caminho do ouro, do caminho de tudo aí. O Kevin Harvick aí, realmente de impressionar os números do Kevin Harvick. O Joe Logano terminou a corrida em segundo, né? O Joe Logano que para mim tinha o melhor carro no final da corrida, né? Ele tinha realmente um carro mais equilibrado ali, mas o Kyle Busch na última relargada ele relargou muito bem, né? E o Joe Logano acabou não conseguindo pegar o Kyle Busch. Então, pessoal, o Kyle Busch venceu, o Joe Logano foi o segundo, Kevin Harvick o terceiro, Martin Truex Jr. voltando a fazer uma boa corrida foi o quarto e o Denny Hamlin foi o quinto aí no top 5 aí, né? Eu vou já chamar aqui meu prêmio fez muito pelo pouco que tem. Eu vou acreditar no Ryan Blaney que estava no carro 21 da Wood Brothers, que nós sabemos que não é esse carro tão bom assim, esse carro tão evoluído assim, e fez uma boa corrida. O Ryan Blaney que chegou a beliscar o top team ali. Elião, o que você tem aí para falar aí, né, dos outros pilotos, sem ser o Kyle Busch aí, né, os seus comentários aí sobre os outros pilotos aí, Elião? Martin Trucks, né, que vinha numa sequência não muito legal, né, teve alguns problemas, né, depois de Sonoma, principalmente, fez uma prova passando consistente, ele sempre sucesso primeiro. O próprio Clint Boyer, né, que se envolveu naquela aventura com o Jeff Gordon, né, terminou em sexto lugar, né, conseguiu alguns pontos importantes, ele que tenta entrar por pontos, né, no Chase, né. É curioso, né, que eu acho que desde a vitória do Buchinho a gente não teve mais nenhum novo vencedor, né, Léo? Em Sonoma, né? Mas o Larson, depois de várias semanas com muito azar, conseguiu terminar a prova no top 10. mostrou que tinha um carro forte ali para terminar entre os primeiros. Tem boa expectativa para pouco, onde a gente andou bem. Michigan também ele anda bem. Ele só entra por vitória, né? Nos outros pilotos aqui que eu posso citar, o Chase Elliott, né, que fez uma prova bastante correta ali, né, para um rookie, né? Mesmo com o carro da Hendrick, mas conhecendo a pista, foi bem sereno durante o dia. Ah, no mais, o Tony Stewart, por alguns momentos, chegou a andar bem, né, Léo? Acho que, tipo, por mais que ele não tenha terminado tão à frente, tenha caído durante a prova, mas foi bom ver ele andando na frente ali no início, né? Aí o outro cara que eu venho citar, né, nas últimas semanas, umas 3, 4 semanas para cá, o Lando Calrissian, essa operação do 24 aí, conseguindo andar no top 20 ali, entre os 25 primeiros. Lembrando que a Hillman, ela entrou na categoria 2 anos atrás em Indianápolis, né, com uma equipe associada da Circuit Sport, que é aquele carro 33, né? E que até citei aqui, né, que algumas semanas ele aparecia sempre muito forte no Super Speed, mas em algumas provas você via que ele tinha equipamento muito abaixo, tanto que andava no final do grid, parece que eles estão conseguindo recursos para ter carros competitivos, né? E é uma coisa positiva, mostra que times pequenos também podem ter condições de competir ali mais à frente. A Danica Petri não terminou tão bem a prova, mas ela fez uma prova muito consistente também, né? Eu gostei do que ela fez durante a prova, no top 15 ali, mostrando evolução, né? Ela que, segundo as últimas informações aí, até uma entrevista que o Tim de Haas deu, parece que a chance dela continuar para 2016 na equipe existe e não é pequena, né, Léo? Pelo que entendo, tudo está encaminhado, se encaminhando, acho que uns 85% que ela retorna em 2016, para alegria de alguns. E é isso mesmo, né? Foi essa foram esses os meus destaques, né? Só um pequeno detalhe, né, Léo? Meio saindo do foco, né? Foi essa equipe do carro 98, que era do Josh Wise, né? Foi comprada pelo dono do 62, o Jay Robson, né? Sacou o Josh Wise, né? Colocou o Timmy Hill e o cara já bateu o carro nos treinos, já andou com o backup, o carro reserva, né? Eu não dou umas 3 semanas para esse carro começar nem se classificar para as provas. Leonardo? É, Léo, coisa tá feia pro carro 98, viu? Também não entendi por que tirar o Josh Wise e colocar o Timmy Hill. Talvez deve ser muito dinheiro injetado aí, né? Com esse a mala de dinheiro até pesada aí. E não entendi muito bem também, não. Já que o Josh Wise fazia um bom trabalho. Não, um bom trabalho, assim, dentro do possível, né? Dentro do que era plausível ali pra ele, né? Por exemplo, Top Team Talladega. Andou dentro de um trabalho ali razoável aí, fazia um bom trabalho de Josh Wise. Leão, vamos passar aqui os números da corrida então e já entrar aqui no assunto que realmente é o assunto que todos querem saber aí, que é o Chase, quem se classifica pro Chase e o que pode acontecer no Chase aí. Vambora, Leão? Sim, Léo. Então vamos lá. Vitória do Kyle Busch, né? A Crew Royal 400, né? A vitória foi do Kyle Busch. A corrida teve duração de 3 horas e 6 minutos. A média foi de 131,656 milhas por hora. A pole, quem fez a pole foi o Kyle Edwards, aí a sua segunda pole seguida no ano. A pole foi 183,464 milhas. Tivemos 9 bandeiras amarelas no total de 36 voltas e a média de chegar a média não, né? A margem da vitória foi 0,33 aí, a margem de chegada de vitória aí. Tivemos 16 trocas de liderança, lembrando que tivemos um grandes períodos de bandeira verde, né, onde que realmente esse número aí de trocas de liderança ajuda bastante para trocar das posições aí. Falando em posições, vamos lá. Kyle Busch vencedor, Joe Logano foi o segundo, Havik o terceiro, não é segredo para ninguém. E o Max Truex Jr. em quarto, não é segredo para ninguém aí, né? O Raine foi o quinto colocado, fechando o top 5. O Clint Boyer que rodou, teve que recuperar a sua. Se recuperou, volta pelo Lucky Dog aí. acabou terminando muito bem em sexto colocado. O Kenseth fez uma corrida honesta ali, foi o sétimo, andando todo o tempo dentro do top 10, né? O Kurt Busch também, que teve volta atrás aí, recuperou volta, né? Foi o oitavo colocado. O Kyle Larson, que não soube usar os seus equipamentos, não soube talvez usar seu equipamento aí, foi o nono colocado, mas andou super bem, Kyle Larson. E o Keselowski, né? Foi o décimo colocado aí. O Ryan Newman foi o décimo primeiro, Ryan Blaney foi o décimo segundo, Kyle Edwards foi o décimo terceiro, Paul Menard foi o 14º e Jimmy Johnson foi o 15º colocado aí lá em Indianápolis. Eu só queria destacar aqui, Leon, teve uma hora lá que o pessoal, uma das últimas relargadas aí, eles resolveram não parar. Se eu não me engano, foi na volta 142. Eles resolveram não parar, ficar na pista e pararam logo quatro voltas logo, né, no final da corrida ali. Perdão, foi uma corrida, não, durante a corrida ali, né? Depois da volta da bandeira amarela, onde que eu falei que a estratégia era um tiro no pé, né? Uma estratégia que realmente não tinha nexo nenhum, e os caras poderiam ficar lá pro meio do pelotão no track position aí, né? Então acabaram ficando aí Jimmy Johnson, Jim McMurray, o Greg Biffle também, que estava bem aí, ia ser muito bem cogitado aí. Eles acabaram ficando pro final do pelotão mesmo. Elião, seus comentários aí para mais uma corrida aí, né, da Sprint Cup aí, uma grande corrida Correio 400. Então, Leonardo, eu gostei da prova, achei bastante interessante, várias estratégias, né, pessoal arriscando, né, algo diferente, né, muita mudança ali na frente, né, alguns pilotos, foi bom ver o Trucks andando bem de novo, o próprio Larson andando bem ali na frente, ali sendo consistente, achei a prova bastante interessante, né. O que você achou do pacote aerodinâmico que eles usaram? Você achou que deu certo? Pelo menos as relargadas ali com 4, 5 voltas, a gente viu o pessoal andando muito junto, assim. Me pareceu nessa prova que a gente viu como que o grid tá com nível legal. Você tinha pelo menos uns 36, 37 carros andando em nível, né? Alguns times menores, Léo, conseguindo acompanhar o meio do grid ali. É que também na prova da Xfinity também eles estavam usando um pacote um pouco diferente, mas o que a gente tem que entender também é que esse tipo de pista ela tem uma característica é Diferente. muito difícil você fazer o draft, né, ficar um atrás do carro da curva, tipo frente de um carro monoposto, né, esses carros da NASCAR aí que tipo, você tem que frear, você praticamente diminui a velocidade. Eu não sei se em Indianapolis você troca a marcha, mas tem uma grande. Quando você faz uma curva, você diminui a velocidade daquele jeito, né? Normalmente o carro com melhor acerto, ele ou quem tem o ar limpo, né? Ele ganha vantagem, né? É a própria característica da pista, né? E eu particularmente gostei. E aquele negócio que eu falei em um programa retrasado que eu participei. Pessoal, é muito complicado porque todo mundo quer ver os carros andando três lado a lado a corrida inteira, né? E tem lugares que não vai dar para acontecer isso. E aí, sempre lance desempenho versus entretenimento de quem tá no sofá assistindo, né? É muito complicado, né? É três marcas, né? Não é uma categoria mono. Embora tenha as especificações que valem para todas as três montadoras, nem três montadoras, porque digamos que a Chevrolet, por exemplo, tem os carros da RCR, tem os carros da Hendrick, tem os caras que nem a Stuart Haas, que pega carro da Hendrick e eles mesmos fazem os seus próprios acertos, né? Faz o seu próprio equipamento, né? É muito complicado você conseguir encaixar tudo certinho. Eu acho que, na medida do possível, assim, vai uma prova bastante interessante. A gente também não deve cair nessas armadilhas, né, Léo? Ô, Elião, você me clareou. Então, seguinte, depois que foi estreado esse pacote aerodinâmico aí, né, e aí destino ou não, quem para mim melhor se adaptou aí realmente foi a Gibbs, né? A Gibbs foi o time que mais melhorou seu desempenho aí. A Gibbs foi o único time que parece que entendeu E a Penske também, né, Léo? A A Penske é Penske bom lembrar também. que melhorou muito. A Penske melhorou Não muito venceu também. por detalhe. A Penske venceu pela força maior aí do Kyle Busch, né? Mas assim, eu vi que a Gibbs, né, ela foi a que, por ser um time maior, com quatro carros aí, ela foi o time que mais se envolveu, mais se adaptou a esse novo pacote aerodinâmico aí, que isso que é interessante na NASCAR. A NASCAR consegue mudar o jogo jogando, né? Não precisa acabar o jogo, ah, vamos parar, vamos ver, E né? Ah, ninguém vou esperar reclama, ano né, que Léo? vem. Ninguém reclama. Então, Diferente de outras categorias, Léo, que tem mudanças no meio do regulamento e todo mundo chia. Porque todo mundo sabe que eles têm que ter um espetáculo, porque senão vai perder a audiência e aí o patrocinador não vai querer patrocinar, diferente de outros locais, né? Vamos comparar com a maior categoria do mundo aí, que é a Fórmula 1. Não tem jeito, é a maior categoria do mundo, né? É a Fórmula 1, isso aí é incontestável. Eu não queria falar que a NASCAR é maior que a Fórmula 1, porque não é. Então, por exemplo, a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 é uma. A gente tá vendo uma Fórmula 1 cada ano mais chata. Cada ano briga pela vitória não tem, né? Só tem quando acontece atrapalhadas. Que foi o que aconteceu agora nesse final de semana na Hungria. Ah, mas a corrida da Hungria foi boa. Não, foi boa não. Teve muito atrapalhada, né? Quando o negócio fica bem louco lá, muito atrapalhada, a corrida é boa. Né? Tirando isso, é final de semana monótono aí. A gente tá enjoado de ver Mercedes vencer. Enjoamos de ver a RBR vencer, vencer, vencer, vencer, Você, né, vencer. Léo? Eu não assisto, não. Fico dormindo. Melhor ficar dormindo, né? Eu assisto, eu confesso que eu assisto. Depois nós enjoamos de ver, estamos enjoando de ver a Mercedes vencer, vencer, vencer, só eles vence, vence, vence, vence. E nada se faz, né? Parece que os caras gostam de ver aquilo ali, né? Parece que estão achando, acha legal, né? Então eu poderia aproveitar essa parada agora do verão da Fórmula 1 e mudar o jogo, falando, agora vai ser assim. Tá, voltou, aí já volta aquela salada, depois mistura tudo, começa até a menor vencer a corrida. Mas não é bem assim, a gente sabe que as regras do jogo, né, da Fórmula 1 são diferentes, são mais duras aí. E enquanto a Fórmula 1 continuar com essa mentalidade aí, né, de sei lá, de fazer o carro, cada montadora fazer o seu motor, é um negócio, é um jogo mais aberto aí, né? Continuar aquele monte de tecnologia lá, que é um monte de baboseira, pra mim é um monte de baboseira, né? É uma, digamos que é uma má impressão aí, a Fórmula 1 tá divertida porque tem ultrapassagem. Tem porque é tudo artificial, né? Tem porque o cara é obrigado, por exemplo, um Hamilton lá na Hungria, ele abriu a asa e engoliu o Richard. Não, eu sou Hamilton, olha só que velocidade. Beleza, Não, não vamos voltar foi. para NASCAR. Vamos voltar para NASCAR. Então, já terminando, Leão. Então assim, tem muita coisa artificial lá e não se muda a regra do jogo, né? Diferente da NASCAR. A NASCAR, ela viu que estava com problema e mudou a regra do jogo. Teve que esperar uma férias? Não. Teve que esperar 2 semanas? Não. Mudou. Já assim, tá. No estalo do dedo, mudou. Mudou e tá aí o resultado aí. Boas corridas novamente. Não que as outras corridas não foram tão ruins, né? Mas o nível melhorou um pouco mais aí das corridas aí. Essa é a diferença da NASCAR, que ela consegue mudar o jogo, as regras do jogo, né? Ela dita as regras com o jogo acontecendo aí. Bastou um final de semana, saíram do final de semana, se eu não me engano, foi Chicago, né? Não lembro qual que foi a corrida, não. Eu tenho que olhar aqui que eu não lembro. E já chegaram no Kentucky, já com tudo preparado, já com tudo novo aí, né? Foi de Daytona. E chegaram no Kentucky com tudo renovado aí, tudo novo, né? Tudo diferente. Então isso que é legal, né, Léo? Isso que nós queremos ver aí, isso que é legal aí. Mudando a regra do jogo, realmente para mim foi muito bom, né? Vários times se adaptaram, ainda mais falando da Gibbs e da Ford com a Penske, né? A Penske que melhorou da água pro vinho aí com esse novo pacote aerodinâmico aí. Keselowski e Joey Logano, eles agradeceram, tenho certeza, e muito esse novo pacote aerodinâmico aí que a NASCAR trouxe aí. E eu tenho certeza que se precisar, a NASCAR mexer, até no Chase lá eles mexem no pacote aerodinâmico aí. Então, assim, mais uma decisão acertada da NASCAR aí em relação à mudança do pacote aerodinâmico. Tá de parabéns aí. Estamos vendo o que queremos ver, né? O ar limpo não fazendo toda a diferença, né? O ar limpo não é mais muito importante, né? E sim o draft. Indianapolis tem uma característica bem interessante, que são as drag race, né? Que são uma coisa igual como se fosse uma coisa de dragster mesmo, pelas longas retas aí. E vimos aí o que o Kyle Busch fez com o Ryan Blaney na Xfinity Series. Realmente foi uma corrida de drag race, né? Tentando buscar essa vitória nas retas aí. A intenção é sair muito forte da curva para na reta ganhar velocidade e engolir o carro à frente aí. E nós vimos isso aí em Indianápolis aí. Então, mais uma grande e certa, acertada decisão da NASCAR aí. Então, parabéns aí à NASCAR. Elião? Então, Léo, só para não alongar muito, né? Eu acho que todo esse trabalho da NASCAR é para agradar o fã, né? Que é quem acaba dando retorno para os patrocinadores, né? Eu que mantém o show, que mantém a TV pagando essa verba que eles estão dando agora, né? Bilhões, né? Bilhões, chega a bilhões de dólares, né, Léo? Esse contrato novo, né? E de certa maneira foi o que deu um bom gás para a categoria seguir forte, né? Mesmo com as quedas na audiência, mas enfim, eu acho que, vamos ver o que aconteceu, acho pouco numa pista parecida com o Indianapolis, algumas coisas, né? O acerto, né? Eu acho que o mesmo tipo de equipamento que eles utilizaram vão usar. Eu não tenho informação aqui se eles vão usar esse pacote em pouco. Isso é uma prova bastante interessante. Talvez o Kyle Busch pode vencer a quinta prova, que seria uma coisa até surreal, que é muito difícil você vencer na NASCAR. O próprio Kevin Harvick que você falou aí, ano passado, ele teve várias vezes, chegou em segundo lugar mesmo vencendo provas. É muito difícil você vencer uma prova na NASCAR. Imagina você vencer quatro provas em nove disputadas. Enfim, Léo, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, né? Leonardo? Meu amigo Hélio Lima, quem venceu quatro corridas seguidas até agora na história da NASCAR foi Jimmie Johnson, em 2007 venceu quatro, e Jeff Gordon venceu quatro em 1998. Sim, Para Léo. você ver aí como os números aí, né, são realmente os grandes aí que são detentores desses números aí, né, que são os números surreais aí. Então, Jimmie Johnson e Jeff Gordon são dois pilotos que têm esses números surreais aí. Kyle Busch pode entrar para esse. Esse carro de 90, Leonardo, Oi. esse de 98 aí foi aquele famoso carro lá do Jeff Gordon que foi até estacionado lá porque era tão bom que era esse carro aí. É o próprio. Não teve o Jeff Gordon, não teve o ano que ele venceu, que o desempenho dele era tão bom, mas tão bom que a NASCAR teve que proibir ele de utilizar um chassi X lá. Foi o Foi próprio. esse ano? Foi o 98. Em 90 foi esse chassi mesmo, né? É, o ano que ele foi campeão. Quase perfeito, né? Isso. O carro era quase perfeito, né? O Jeff Gordon. Chassi. 98, o Jeff Gordon desmanchou, né? 98, o Jeff Gordon foi acima de tudo aí. Jeff Gordon venceu 13 corridas só pra frisar aí, foram 13 corridas 13 vitórias do Jeff Gordon aí, né? Realmente vão quase todas as corridas dentro do top 10, top 5 aí. Realmente era um carro acima da média aí do. Se vocês acham um carro apelão do Kevin Harvick, imagina um carro apelão vencendo corrida. Muita gente fala, mas lá no passado era legal. E era chato também, tá? Teve um momento chato também. Mas enfim. Elião, vamos falar do campeonato, Elião? Sim, Léo. Então vamos lá. Falar do campeonato. Eu falei, não posso falar os números já ou não? Falei, né? Não falou, Léo. Eu só queria falar aqui das bandeiras amarelas aqui, né? Corrida teve duração 3 horas e 6 minutos. Eu falei assim. E tivemos novas bandeiras amarelas, 16 toques de liderança, né? Eu queria falar as bandeiras amarelas aqui. Primeira bandeira amarela na volta 46, detritos na pista. Depois tivemos um incidente entre o carro número 15 e o 24, né? O Bauer E o Kyle perdão, e o Jeff Gordon acabou se estabanando todo ali. Não sei o que o Jeff Gordon aprontou, que ele jogou o carro para lá, jogou o carro para cá e acabou batendo ali, né, o Jeff Gordon, onde que acabou se complicando a corrida dele aí. Jeff Gordon que se despede de Indianápolis, né, fazendo a sua última corrida pelo campeonato aí. Se despede de Indianápolis com a 42ª posição, né? Como são as coisas? O Jeff Gordon que venceu ano passado essa corrida, e o Jeff Gordon que abriu, né, em 1998. É, uma daquelas 13 foi essa, viu, Léo? É, 1998 abriu aí em Indianápolis com vitória aí, né? Ele que deu as boas-vindas de Indianápolis vencendo a corrida aí e se despede com um péssimo resultado no 42º lugar, infelizmente, né? É, mas faz parte do jogo aí, isso faz parte realmente aí, isso acontece, faz parte da carreira do piloto. É, bons, mas resultados ruins também aparecem, infelizmente. E tivemos aí depois na volta número 92, detritos na pista. Depois na volta número 108, o Eric Mirola acabou batendo, né, de forma estranha. Depois também na volta 121, o carro 33, né, acabou, o do Brian Scott acabou batendo ali no muro ali. Se não me engano, foi problema de pneu, ele foi direto para o muro. Depois tivemos na volta 142, problema de detrito na pista, né, vinha-se com umas 5, 10 voltas reportando esse detrito aí, até que enfim deram bandeira amarela. Depois tivemos o Denham Jr. na volta 149 indo direto para o muro, né? Na volta 156, detritos na pista de novo. E por último aí o carro número 6, aí o Trevor Bayne, acabou batendo aí na volta número 160. E tivemos mais uma bandeira amarela, que se não me engano foi o segundo, a segunda relargada aí, né? Que a corrida teve uma extensão de 4 voltas. É, meu amigo Hélio Lima, você quer fazer algum comentário sobre algum acidente aí? Aquele incidente que eu comentei com você, faltou 19 voltas ali do Trevor Bayne, que acabou achando o Arik Almirola no meio da reta lá, foi uma coisa bastante estranha. É, realmente foi bem estranho mesmo, mas aconteceu, né? Foi meio sem querer, por querer ali, mas foi assim, pra mim foi sem querer mesmo. É, ele perdeu o ponto do pit, na hora que ele voltou, ele acabou acertando o outro piloto. É, para mim foi meio que sem querer esse negócio aí, foi um incidente de corrida, vamos colocar assim. Ele é um campeonato, vamos para lá? Sim, Léo. Então vamos para o campeonato então aqui, né? Vamos para o nosso Chase Grid aí, né? O campeonato, uma forma de ver o campeonato mais interessante que eu vejo, assim, eu acho, né? O Jimmie Johnson, né, é o líder do campeonato, com 4 vitórias, incontestavelmente. O Kevin Harvick com 2 vitórias, é o segundo, terceiro de Denham Jr. E o Kurt Busch vem em quarto, com 2 vitórias também. Aí com uma vitória tem Joey Logano, Matt Truex Jr., Brad Keselowski, Matt Kenseth, Denny Hamlin e Kyle Edwards. Né? São os 10, fechando os 10 primeiros aí com uma vitória. Aí tem o pessoal por pontos, né? O Jim McMurray é o 11º, o Jeff Gore 12º, o Ryan Newman 13º, 14º Paul Manor, 15º Casey Kane, o Clint Boyer é o 16º, né? É, 17º o Eric Mirola, 8º o Greg Biffle, o 19º é o Austin Dillon e 20º é o Kyle Larson. Aí vocês vão se perguntar assim: ah, mas tá uma. Tem uma diferença muito grande aí entre o 16º e o 17º aí, né? É, quem vai para o Chase aí já estão todos classificados. Aí eu te passo a pergunta primeiro, Léo. É, mesmo que essa diferença de 30 pontos aí entre o Almirola e Bauer, você continua acreditando que o Eric Mirola ou qualquer outro piloto aí avance para o Chase e desbanca um desses aí? Que é complicado, né, Léo? Faz algumas semanas que a gente não tem um novo vencedor, né? E essas duas últimas vagas, aí essa vaga que o Almirola tá segurando é de alto risco, né? É, a gente vai ter o Hodges Green, né? Até pouco, no, por exemplo, Na próxima prova, pouco no Michigan, em Bristol, pensando até o próprio Larson pode vencer. Até o Tony Stewart, quem sabe, em Watkins Glen, já mostrou uma certa evolução nas últimas semanas, né? Eu acho de alto risco eles ficarem contando com essa vaga para entrar por pontos. E aí, tipo, 30 pontos, Léo, não é nada, não é nada. Ainda mais esses pilotos que andam mais no meio do grid, que para ter um problema é daqui para ali, né? Não é nada 30 pontos. Agora 60, 70 pontos, aí sim já é uma diferença relevante. Então, Elião, como você bem colocou aí, Elião, você bem falou aí, né, difícil falar aí de um novo vencedor aí, principalmente do vencedor que não está entre os 16 primeiros aí. Né, eu tenho outra forma aqui também, eu tenho um Chase Grid aqui, deixa eu ver o campeonato corrido de pontos aqui. Mas assim, pelo menos um desses aí já vão rodar, né? Porque o Kyle Busch entrando por o Kyle Busch vai entrar por vitória, certeza, né? Um desses aí vão rodar, né? Os que estão, principalmente o Kit Boyer, que tá na degola ali, aí vai ficar um pouco mais apertado entre o Paul Manor e o Casey Kane. Vai ficar um pouco mais apertado para eles ali. Mas enfim, o Clint Bauer ali pode começar a se preocupar aí, ou começar já a fazer boas corridas aí, para deixar o Case Game para trás, porque o revólver tá na cabeça do Clint Bauer aí, ele vai ser o cara que vai levar o tiro aí, né? Ele vai ser o cara que tá com a corda no pescoço aí, o Clint Bauer, né? Que por enquanto tá classificado, por enquanto, né? E falando aqui, não. É pouco, uma corrida que quem venceu primeiro foi o Matt Wax Jr., uma grande vitória dele lá. Tem Green, que é uma corrida meio desconhecida, mas eu acho que o Edin deva andar super bem nessa corrida aí, né? Não sei se ele vence a corrida, mas ele vai andar super bem. E temos também outros pilotos que andam super bem aí também, que é o Keselowski, que anda bem, o Kyle Busch, o próprio Kyle Busch anda bem aí. O Keselowski que tirou a vitória do Kyle Busch, se antes foi o ano passado ou ano retrasado, na última curva lá. Kurt Busch? Né, Kurt tem Busch? o Kurt Busch também, que anda super bem aí. Então são pilotos que nós estamos falando aí. Kurt Busch lá. Oi? Até o Larson. Larson. Ano passado terminou em quarto. O Carl Terceiro, Larson vem quarto. mostrando boa desenvoltura aí nos road course, né? Eu já falei que se o Carl Larson não der muito certo na NASCAR, ele deva ter vaga garantida na Tudor lá para correr as 24 horas de Le Mans Não, lá. mas o Larson já deu Então. certo na NASCAR, sim, velho, já deu certo. Já Calma, deu. para de jogar só asa negra em cima do Não, tô cara, velho. jogando asa negra, Calma, não. calma. O cara. Não, imagina, Vocês falaram. Todo mundo falou que o cara ia ganhar duas corridas esse ano, até agora o cara não ganhou. Vamos devagar com o É Deus sempre bicho andando no aí. top 10, Léo. Hã? Top 10. Não, Léo, mas que outro piloto da leva dele que tá competindo em tempo integral na Sprint Cup e que anda no nível ali, no top 10 direto lá, os Austin Dillon aí, o Stenhouse Jr., outros pilotos que vieram talvez até antes dele, não consegue ter o desempenho de até brigar por vitórias, andar ali no top 10, top 15. Acho que a gente tem que, tipo, pontuar bem algumas coisas, né? Tem. Eu acho que, tipo, Mas o. no caso dele, assim, é um piloto histórico, meteórico, né? Então, é Tudo verdade. bem, que ele não é um piloto, digamos, que veio dos Stock Cars, veio de outra origem, né? Mas é um cara que já fez mais coisa que muito piloto aí que tá há 10 anos na NASCAR e já conseguiu superar. Vamos voltar um pouco a fita aí. Quando ele chegou, todo mundo falou que o cara ia ser o divisor de mares. Eu falei, gente, cuidado, vamos devagar, que não é bem assim. Não, o cara primeiro ano vai vencer, não venceu. Não, agora esse ano ele vai vencer cinco, não Mas venceu. quase venceu, Leonardo Guina, mas ele quase venceu, ele andou muito bem. Eu Tanto também é que não quase só fiquei rico jogando na não é Mega o Sena e LZ. não fiquei, né? Eu não joguei, quase fiquei rico. Acertei tudo, pô. Leonardo, eu sei, Leonardo, que você tem birra do cara Não, não tem por birra. sei, não sei, Só a não gente só sei tem por que quê. Tem ser sim, tem sim. pausado, tem que ser Você tem tudo birra sim. devagar. Quando você chega, quando você coloca, Sim, Leonardo. deposita muita fé no cara, deposita tudo que é excesso é ruim. Quando você deposita muito assim, não, esse aí vai, esse é o divisor, esse. Então, tipo assim, se você chega com o cara, fala, não, esse aqui é o cara que vai vencer, o cara não vence, Sabe? Então as coisas vão acontecendo. Não tô falando que o Carlos não vai vencer, né? É, muita gente já falou que ele já ia chegar, ia pro, esse ano ele ia estar no Chase, ele ia pro Chase, ele tem condições de ir pro Chase, sim, Ele pode, ele né? muito bem pode ir para o Chase, né? Ele muito Então, bem pode ir para o Chase. tem duas Mas se você for corridas, o desempenho dele nas provas, tecnicamente ele anda sempre bem, ele anda muito bem. Agora, tem outros pilotos aí que a gente tem que pontuar muito bem, né, Léo? Tipo, o pessoal da geração dele, onde que está correndo, onde que ele já está correndo, o nível que ele já consegue andar, analisar muito bem como foram as corridas dele, em que posição, por exemplo, se você for pegar um. Por rever todas as provas, eu acho que. Foram quantas provas até agora? 20. 19? 19, 20? 20 corridas. De 20 provas, eu garanto que pelo menos 14, 15 ele chegou a andar ali no top 10, num nível legal. Tem pilotos aí que. O próprio Stenhouse Jr. aí, que é um piloto que, de muito respeito, fez toda a caminhada certinha, certinha, com 3 anos de categoria, ainda não conseguiu se adaptar. O próprio Trevor Bayne, que é um outro cara que. De uma geração anterior, né? Que também até hoje não conseguiu. O próprio Austin Dillon, que é um cara que eu acho que é extremamente subestimado, ganhou na Xfinity, ganhou na Truck Series. Quando corre nas categorias menores, você vê que o cara tem um nível, sabe, um nível extremamente excelente e não consegue, não conseguiu dos desempenhos que o Larson, que é um cara que digamos que ele já chegou, ele sentou no carro da Truck Series, ele já fez coisas dignas de um piloto da Sprint Cup. Esse lance de divisor de mar, ter talento assim, é inegável que o Larson tem. A única coisa que eu acho que o problema dele é que ele não é um cara tipo eficiente, né? Ele não tem uma eficiência assim, mas é da construção do piloto, né? Ele tá se construindo ainda. Eu não tô falando que ele vai ser um novo, um cara do tamanho de Jeff Gordon, do tamanho do Richard Petty, mas eu acho que é um cara que é extremamente relevante o talento dele, o que ele já fez no, nos Stock Cars, cara, é extremamente relevante. Esse que é o ponto que eu coloco. Ele com alguns meses já conseguia andar no nível de Kevin Harvick, de Kyle Busch, já conseguia andar de igual para igual com esses caras. E é muito difícil você ver alguém conseguir fazer isso. Agora, ser um campeão, ser um vencedor, todos os pilotos que a gente tem aí, extremamente vencedores, que até hoje não conseguiram ser campeões, assim, ou não conseguiram. Eu acho que é um cara que deveria estar competindo mais, né? Tipo, na X20, fazendo mais provas na Truck Series, porque é um cara, querendo ou não, pelo que ele fez até agora, né? No ano passado, de ano retrasado, e algumas provas nesse ano, por exemplo, na X20, quando ele vai correr lá. Você vê que ele coloca aquele carro 42 em outro nível. Isso é uma coisa bastante relevante que a gente tem que, pelo menos, tentar reconhecer, né? Agora, se não quer reconhecer, aí é problema seu, né? Continuando aqui, não podemos comparar também o Breno Polo com o Carl Larson, né? Aí é bate em bêbado. Mas enfim, por exemplo, falando do Carl Larson ano passado o Carl Larson foram 8 top 5, 17 top 10. Esse ano ele tem apenas um top 5 e 6 top 10. Eu vejo que a bola do Carl Larson baixou um pouco. Eu não sei se talvez a Ganassi perdeu um pouco o terreno, perdeu um pouco o espaço aí. A Ganassi não está com a mesma força Não perdeu, do Léo, ano é passado. só olhar o desempenho. Jamie McCurry, Leonardo, e como eu falei, na maioria das provas você vê ele andando ali entre tem umas cinco provas que eu cito aqui, que ele, até um pouco antes da metade, o Larson, acho que ele está tendo um problema muito sério, porque antigamente um dos maiores pontos que eu via nele, que ele conseguia ter uma ótima comunicação do chefe de mecânicos. Era impressionante como que ele conseguia melhorar o carro durante os stints. E isso aí, você acompanha a NASCAR muito mais tempo, você sabe que é muito difícil você ver. Eu não sei se é por causa desse novo pacote, ou por causa até dessa questão, mudou um pouco o esquema, né? O cara acertar o carro agora de dentro com aquelas barras, né? Que são dos pneus também. Você vê o contrário, ele começando bem os stints e depois caindo. Uma coisa que acontecia muito com o Kyle Busch anos atrás, não sei se você lembra. Ele começava muito forte os stints e o carro ia se desequilibrando. Você for reparar, sempre isso acontece com ele. E algumas provas que teve azar, né, mesmo, mas é da corrida. Só que a gente não pode jogar fora o que esse cara já fez. Ele pode não ter vencido tantas provas, mas as provas que ele venceu na própria Xfinity E até da Truck Series, quando ele apareceu, eu pessoalmente vi pouca gente fazer o que ele fez, né? Tudo bem que eu não tenho tanto tempo acompanhando a categoria, né? Mas a gente tem que pontuar e analisar as coisas. E tomar muito cuidado, é o que eu sempre falo, né? Se um dia eu falei alguma coisa do Larson, é porque eu vi nele, ele fez coisa já que poucos pilotos eu vi fazer. Enfim, seguimos, né? Vamos seguir aqui. Voltando a falar do Carl Larson, eu vejo que o Carl Larson baixou um pouco a bola. Para mim, ele baixou um pouco a bola. Não tá com a mesma vontade do ano passado. Segue aqui no, seguindo aqui o ano aqui, né? Até chegar ao Chase, tem, vamos colocar três corridas aí que ele tem chance de vencer, né? Uma corrida que ele vai andar muito bem, que eu espero que ele ande bem, é Green. Né? Depois vem Michigan, que ele anda bem também, ele gosta de andar em Michigan, anda sempre conquista bons resultados em Michigan. E depois é Bristol, que é outra pista também que ele anda super bem também. Ele tem chance de vencer essas E corridas. pouco não também não. Ele tem chance de vencer essas Pouco, corridas eu acho que ele tem aí. um segundo lugar. Acho que ele tem um segundo lugar em pouco, né? Né? Então ele Não me engano. chance ele tem de vencer nessas corridas aí, até pelo bom trabalho que ele vem fazendo. Né? Então, não sei, tudo pode acontecer aí, mas uma coisa assim, que muita gente, quando o Kyle Larson chegou, quando ele chegou, o ano chegou em 2000, 2013, falou que o cara seria o divisor de mares, que o cara ia ser, era o Kyle Larson, era o Kyle Sir, que o Kyle Larson era o cara não sei o quê, o Kyle Larson estava pronto, o Kyle Larson ia vencer a corrida, e até agora não venceu, isso é verdade, ou eu estou mentindo? Não tô ficando louco, né? Então, falaram que era lá isso. Leonardo, sei lá, você está usando alguns argumentos, vencer, vencer, mas ele teve provas que ele fez coisas que ele, por muito pouco, não venceu. Eu acho que aí a gente entra naquele negócio do, aquele tipo, binário, o lance do binário. Você não vê o contexto da situação, você olhando o contexto das coisas que ele já fez, como eu falei, falta dele um pouco de ser eficiente também. Também não sei se é o estilo de competir dele que. Como foi Chicago lá no ano passado, aquela prova lá que foi, enfim, e outras provas também que por muito pouco ele não venceu, né? E sempre situações onde ele aproveitava oportunidades, mas às vezes tipo, foi o estilo de correr dele que acaba não encaixando com esse esquema atual. Mas como eu falei, né? Do jeito que as coisas viram muito rápido no, nesse ano, né? Tantas situações que a gente viu pilotos que eram dados como acabados de uma hora para outra deram a volta por cima. É muito bom a gente tomar cuidado e não esquecer o que a gente já viu nas corridas, que eu acho que é o principal ponto que eu sempre coloco. Não vou fazer qualquer análise, né? Tem que estar fazendo análise, pelo menos, né, Léo? Guinadas temos sim, Elião. Guinadas temos sim. Mas é uma coisa. Eu vou repetir isso aí até acabar o ano. Falaram que o cara ia ganhar duas, no mínimo duas coisas esse ano. Até agora não aconteceu. Entendeu? O Kyle Larson vinha. O Kyle Larson vinha de cinco resultados negativos. Entendeu? Cinco resultados, péssimos resultados. Os três últimos, então, eram horríveis. Saiu de Daytona, Em DNF. quais provas, não? Em quais provas? Kentucky ele estava dando top 10 sem problema. Em Michigan, que é a prova lá que ele arriscou em Sonoma também, ele andou ali no top 10 a corrida inteira ali, teve um problema, foi pro final. New Hampshire ele não andou bem, tudo bem, mas você for Daytona também, porque ele não anda bem super speed. Se você Rebateu. pegar das últimas 6, 7 provas, em 4 ele andou muito bem. Ele andou muito bem, andou ali no top 10 ali. Acabou indo para trás por um problema mecânico, né? Um erro, mas questão de. É muito diferente do próprio Trevor Bayne que eu citei aqui, ou de outros pilotos, que você não vê o cara com desempenho, você vê o cara andando ali em 25º, 26º, 30º, ali, sem situação até meio niilista. Ele não, ele consegue andar num nível legal ali, estando em 43 carros, pelo menos 20 times de alto nível. O cara. Já tá andando ali entre os 10 primeiros ali sempre, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter como relevante. Vencer prova da NASCAR é um negócio muito difícil. O próprio Mark Trucks, esse ano a gente viu o desespero que foi para ele vencer prova. Outros exemplos, não precisa nem falar, né, em outros anos, né? Caras que andaram muito, só que por algum pelinho assim acabou não dando certo. Mas enfim, eu acho que é um cara que tá ainda em construção, né? E pelo pouco tempo de Stock Car que ele tem, ele já fez muita coisa. Coisa que muita gente, muito admirada por aí, se for conseguir fazer, vai ser pouco, né? E não é o Hélio que fala isso. Isso aí são os grandes analistas americanos lá, o pessoal que está na beira da pista há 30, 40 anos, e até caras como o próprio Jeff Gordon, assim, que eu acho que eu tenho muita moral para falar isso. Enfim. Então vamos seguir o Barton, vamos parar de falar do Kyle Larson. Vamos lá. Eu só queria ver aqui, dos 20 primeiros colocados aqui, quem tem chance de vitórias aqui daqui para frente. O Kyle Larson está em 20º, o Casey Mears não tem mais super speed para ele vencer, a Danica também em 22º. O Edilman Dick é o 23º, né? Ele pode vencer aí. E temos aqui o Tony Stewart se amargando aqui em 26º colocado. Tony Stewart aqui. Quem sabe Tony Stewart pode vencer. Então eu acho que sim, Elião. Eles são os que. Leonardo, só um detalhe, uma pergunta para você. Hoje, está claro que a Yarmouth tem uma equipe, tudo bem, que é equipamento da Aliança, né? O Almendinger consegue levar esse carro da JTG às vezes, andar ali no top 10, né? A própria Sprinter Rowland, a gente nem precisa falar nada. Equipamento eles têm. Você acha que um piloto melhor, por exemplo, um Ryan Newman, tivesse nesse carro 13, você acha que eles teriam chance ali, não de vencer, mas de fazer um bonito ali de top 5? Porque o Casey Mears, com todo respeito, né, ele é um cara muito bom. Ele pegou esse time e tava fazendo Start and Park, né? Lá, veio com os caras do nada e já tá aí em cima. Mas você acha que com outro piloto, que tem um algo a mais, assim, você acha que teria um cara como Kurt Busch, como ele fez com a Ford Tour, você acha que ele conseguiria fazer esse trabalho assim? Levar esse carro top 5 direto, assim? Você competir? Porque ele melhorou muito nas últimas provas. O Mears está sempre no top 15. Resultado impressionante para esse time, que quem acompanha a categoria há mais tempo sabe de onde vem, né? Eu iria falar, eu ia citar esse nome agora. Se um Kurt Busch pegar esse carro aí, com certeza ele ia desenvolver um grande trabalho nesse carro 43, fazer carro 13, né? Com certeza ele ia fazer esse carro 13 que ele fez com o carro 78. Ia dar uma guinada aí no time aí, ia subir o time aí, ia fazer o time ser outro time. Claro que quando vem um piloto com maior talento, né? Quando você coloca um piloto com maior visão, com maior marketing ali, é atraído os novos patrocínios. Aqueles patrocínios menores, mas que para uma operação pequena, para uma operação single car, acaba ajudando e acaba dando um upgrade ali no carro ali, né? Acaba melhorando tudo ali, consegue trazer pessoas melhores para trabalhar. E eu vejo que isso realmente aconteceria de positivo aí no carro número 13 aí. Com todo o respeito ao Casey Mears, Casey Mears tá desbravando esse carro aí, fazendo um bom trabalho, mas eu tenho certeza que se colocasse um Kurt Busch, um Kyle Busch, né, são os pilotos que são mais desinibidos aí, os pilotos que conseguem um Brad Keselowski, né, Ou mesmo um piloto novo, né? Um piloto jovem, assim, que pudesse crescer com o time, né? Com o potencial, né? Eu acho que já teria que ser um cara tipo medalhão já, viu, Elião, pra desbravar esse carro aí. Vamos supor, se você pegar ali, vamos supor, a gente tira o Casey Mears e coloca um Cole Whip, que é um bom cara aí, o Brad Moffitt também, que é um bom piloto aí. Eu creio que não vai conseguir fazer subir tanto o carro como se fosse um piloto de maior escalão aí, né? Um medalhão, por exemplo, imagina um Brad Keselowski nesse carro número 13 aí. Eu tenho certeza que ia fazer esse carro mudar da água pro vinho aí, né? Não que o carro em si, o piloto vai fazer o carro mudar. Muita coisa muda junto quando muda o piloto com um piloto de visão, né? Vai ser muita coisa agregada, patrocínio, vantagens, né? O cara talvez tenha uma vantagem de ter melhores peças para colocar no motor. Então consegue extrair, consegue fazer tudo mais refinado e não tudo a grosso modo. Ah, vamos fazer isso e vamos ver que vai dar e tá desse jeito aí, né? Porque o pobre Casey Mears que tá ali no volante ali, vencedor de apenas uma corrida aí na carreira aí. Diferente de quando você ejeta um medalhão ali, né? Você já ejeta um medalhão para mudar o time, para guinar tudo mesmo aí. No, que nem eu falei aqui, né? A Furniture Row, que começou com o Egan Smith, que venceu uma corrida, trouxe o Kurt Busch, deu uma guinada, deu uma subida no time, e agora o Martin Truex Jr. Para mim, o Martin Truex Jr. tá colhendo os frutos que o Kurt Busch plantou lá no passado. Ele, ó. Sim, perfeito, Leonardo. Leonardo, como eu não tenho participado do bloco de perguntas, eu queria falar de dois tópicos, dois assuntos aí rapidamente. Eu vi que a gente já praticamente matou esse fim de campo, né? O primeiro ponto seria esse burburinho da MWR indo para a Chevrolet, se vai trabalhar, se para aproveitar a parceria com a RCR, ou se uma possível aliança com a Ganassi, uma coisa muito nebulosa, não sei se teve alguma atualização hoje, que é uma coisa bem nebulosa. E outro ponto, né, a Danica Petrick, que eu acabei citando agora há pouco, né, que a renovação dela já estaria encaminhada, e parece que eu teria até alguns patrocinadores ali de olho, ali, estudando, e só esperando uma data certa. É Bristol que você fala, né, para sair os anúncios, né? Podemos falar disso aí, Léo, rapidamente? Claro, geralmente é Bristol que sai os Então, anúncios. você começa, você, pelo que você saiba aí, você pode ir puxando o tópico. Primeiramente, o tópico da MWR indo para a Chevrolet, ou para trabalhar nessa aliança técnica com a RCR, lembrando uma coisa muito importante, né, que eu meio que imagino, porque a Hermes, que é um patrocinador que está com o Michael Watt, tá, 55, está desde 2000, 2001, né, com ele, né, quem não lembra, 2013, né, Léo? Isso. Até 2013, a Aeros patrocinava o Chase Elliott na. Praticamente que bancou, né? As divisões de passe do Chase Elliott, né? E chegou num ponto ali que eles tiveram que escolher, né? Ou fica com o Chase, ou renovamos com a Michael Watkins, né? Eles. Até o Barry Vickers venceu a corrida, na outra semana eles renovaram. Foi mais ou menos isso, né, Léo? E eles apostaram no Vickers. Infelizmente o Vickers teve esses problemas de saúde, né? E a equipe acabou caindo no buraco, né, depois daquele incidente de Richmond, e a história todo mundo sabe, né, e o Chase Elliott nem precisamos falar, né, acabou herdando a NASCAR. E o contrato com a MWR fim agora no final do ano, né, na minha cabeça tá o seguinte, o Michael Ottaviani e o Kaufman, né, que é o sócio, né, acho que é quem manda na realidade na equipe, né, o Michael Ottaviani só faz a pressão ali, né, só as relações públicas, né, os patrocinadores. Pelo que me parece, impressão minha, eles estão desesperados para arrumar um pacote legal para oferecer para o patrocinador, porque eu estou achando que a Aeros está pulando fora. Não sei se você também tem esse sentimento, Léo. E outro ponto, o Danica Patrick com alguns patrocinadores em vista. Eu faço uma suposição que, quem sabe, a Aeros pode estar indo para a Danica, não sei. Não sei se você também liga essas coisas, mas eu estou com essa pequena impressão que você pode está acontecendo, e caso eles percam esse patrocínio de Cal 55, eles teriam muita dificuldade para arrumar grana para bancar um segundo carro e ainda ter que escolher um segundo piloto, né, já que o Vickers parece que ele quer voltar a competir, mas pela declaração que eu li do Kaufman lá, estava uma coisa meio, digamos que o Kaufman está meio inseguro assim de ter o Vickers de novo, por causa que foi a terceira vez que o Vickers teve problema de saúde, né, Léo? Aí fica um pouco complicado para o patrocinador que injeta 10, 15 milhões de dólares, então que bom que você não pode contar, né? Enfim, quero que você fale sobre isso, né, Léo? Sobre o ponto da Dani, que é uma suposição que eu estou fazendo, né? Até pelos nomes de sponsors com o contrato vencendo, né, Leonardo? Vamos falar um pouquinho da Danica aí, né? Vou começar pela Danica. A Danica, todo mundo sabe que a Goderich está indo embora, não volta mais para 2016 para o carro número 7, 10, não é um carro que ela anda, acho que é 10, né? Não volta pro carro dela, né? E temos aí alguns namoros aí de patrocinadores grandes, né? Você bem muito bem falou, Leon, sobre a Aeros, né? Pode ser, né? Vamos imaginar aí. Eu também já pensei nessa hipótese aí, que talvez a Aeros tá na nuvem ali, esperando a Danica se resolver para poder pegar a Danica, né? Então a Aeros. Léo, Léo, não, só um pontinho muito importante. Como a gente vê na NASCAR, Oscar, tudo, a gente já tem a Best Pro Shop, né, que patrocina não só uma operação, como patrocina carro de três equipes, né, do Tony Stewart, né, do Ty Dillon na RCR, né. Austin Dillon eles não patrocina, né, a RCR e o Jamie McMurray, né, e alguns a Mobile One, por exemplo, ela tem adesivo do carro do Kevin Harvick, no carro do Tony Stewart e também às vezes o carro da Danica, né, ou seja, tipo, interessa para a Aeros, que é um dos únicos patrocinadores que praticamente bancam do bolso uma temporada inteira, né? Acho que das 36 provas, eles bancam uns 30, 32, né? Naquele carro 55 lá. Ou compensa ir para a Danica lá, compra umas 18 provas e joga o dinheiro ali no Kevin Harvick, no Smoke e no Kurt Busch. É um ponto que me leva a imaginar, supor que possa este ser o destino da Aeros e o motivo do desespero do Rob Gauffman e do Mark Watney procurando um pacote que interesse ao patrocinador, porque parece que a Toyota, ainda mais que a Furniture Row, né, com a possibilidade muito forte de ir para a Toyota, né, pelas palavras que eu ouvi lá, está praticamente fechado, né, não praticamente, mas a chance é muito grande, né, esse namoro aí. Continue, Léo. Então, Leão, sim, temos aí o parecer aí, parece que vai aí. Eu acho que a Aeros está esperando o momento, como a Napa fez. O que que a Napa fez? A Napa se retirou, esperou a oportunidade aparecer, o negócio aparecer. Apareceu, o que que ela fez? Ah, o Jeff Gordon está se aposentando, o Chase Elliott está indo para a Enquist, vai para lá que a gente vai. Sub, já foi. Né? Então, acertadamente aí a Napa deu o pulo dela aí, e para mim foi o pulo mais certo nos últimos anos de qualquer patrocínio. E a Aeros está pensando em fazer a mesma coisa. Claro que tem as suas proporções aí, todas as suas proporções, todas as suas os seus por trás aí, né? A Danica, ela vem com ela por trás, ela tem muito marketing, muita gente segue ela, segue o marketing dela, né? Compra produtos, segue por ser a Danica Patrick, né? E temos também o outro lado também da Danica, que vem sendo os últimos anos aí, que todo mundo fala que ela está melhorando. Eu não vi muita melhora nela aí, mas tudo bem. Vocês vão falar que eu sou o chato da história, né? Mas enfim, como o Carl Larson. Mas enfim, eu não vem muito bem aí, né? Eu creio que esse rompimento da Goldery vem de encontro aos últimos resultados dela, que não vem sendo muito legal, muito positivo para a carreira dela, né? Mas era assim, um puta potencial de marketing. Ela é uma pessoa que traz muito dinheiro pro patrocínio, né? Então, e já foi provado por A mais B que lá nos Estados Unidos o patrocínio é fidelizado ao piloto. Então é uma forma aí da Aeros, para mim ela vai ficar na nuvem aí até se decidir. Ela deva pular aí. Ainda não tenho nenhum vestígio de qualquer outro patrocínio aí que realmente deva aparecer nesse carro 10 aí, né? Creio que patrocínio pequeno não vai ser. Dificilmente teremos aí uma Danica com 6, 7 tipos de pinturas diferentes no ano. Deva ser uma pintura Leonardo. na maior parte das corridas aí, cerca de 20, 25 corridas aí, né? Mas tudo pode acontecer, Elião. Esse pacote do Gordon, com a chegada da Napa, provavelmente um ou dois desses patrocinadores que ele tinha aí deve pelo menos não sair do carro, mas procurar outras. Porque a Napa, digamos que pegou pelo menos um terço das provas com patrocínio integral, né? O primeiro patrocínio é o Primo, onde fala, né? O primário sponsor. Então, não sei, Leão. O negócio da Danica aí tá meio muito, muito, muito nebuloso ainda, né? Agora, falando da MWR, né? Essa mudança aí de montador aí, para mim é uma mudança saudável. Uma mudança que vai acontecer de forma saudável aí, né? Uma mudança que vai fazer muito bem pro time, o time como um todo, e vai vir de carona aí com uma RCR aí, que teoricamente o time satélite da RCR tá fazendo um campeonato muito melhor do que a própria RCR, né? Então eu vejo que vai ser de forma acertada essa mudança aí da MWR aí, para Chevy, né? Deve vir de Chevy o ano que vem. Então vamos esperar aí para ver realmente como vai ser feita essa aliança aí, né? Eu creio que também, né, que não deva de passar de dois carros essa operação aí, deva ser um 15 mesmo, 15, a 5 Hour Energy lá, deva ficar com 15 com o Crunchbar mesmo, com a maior parte do ano aí, né, como sendo o primário sponsor. E no caso 55, né, caso a Aeron saia, realmente a Aeron debandando mesmo, no caso 55, talvez eles terão um pouco de dificuldade para conseguir um patrocínio aí, né? Mas eu creio que esse patrocínio logo aparece aí também para eles aí. Não vai ser nada também Ou piloto com dinheiro, né, Léo? muito sofrível aí. Ou piloto com Ou dinheiro, né? piloto com dinheiro. Quem sabe o Daniel Soares não vem, né? Com aquela mala big que ele tem de dinheiro. Né? Não aparece aí. Ou com a própria. Eles chegando perto da própria RCR, tem alguns pilotos ali que não que o cara tenha dinheiro, mas que são ligados ali à RCR e podem muito bem se juntar. E um dos rumores, eu não vi muito no primeiro rumor que saiu no final da semana passada, né? Dava conta que. O namoro consistia com essa aliança com a RCR e uma aliança com a Ganassi, mas uma coisa também eu não vi mais nada, né? Eu achei até bastante estranho, né? Porque que eu saiba, a Ganassi ela compra equipamento Hendrick, né? Claro que lá eles devem colocar no seu, no seu. Devem modificar, né? Mas eu achei um pouco estranho, né? Daí eu fiquei pensando que tipo de aliança seria essa? Será que as equipes iriam, nesse caso, se aproximar? Porque de certa maneira, se você for ver, né, Léo? Não falo uma fusão, mas uma aproximação de duas equipes médias poderia ser até positiva, né? Se bem que a Canasa ela tem um histórico de fusões, né? Até engraçado, né? Mas esse rumor da Canasa foi uma coisa que foi muito mal explicada, mas no primeiro rumor veio que a MWR estaria muito próximo de fechar um acordo com a Canasa, uma aliança técnica. Agora não sei que tipo de aliança, né? Não sei que tipo de aliança aí, tem que ver de onde que partiu os comentários aí, porque a Ganassi que pega o motor da Hendrick, né, busca a parte técnica lá com a Hendrick, então não tem nada a ver a Ganassi Só ser. se fosse uma aproximação, né? Trabalhar em conjunto, né, Léo? Então, mas assim, não tem muito a ver, porque a Ganassi ela busca de alguém. Agora a Ganassi passar o que ela busca de alguém para outro alguém. Digamos que seria assim, tipo, você pede para alguém que alguém pede para outro alguém, e depois outro alguém passa para outro alguém que vem e responde para você de novo. Seria, Você comprar equipamento de uma equipe mais fraca que a sua, né? Ou do mesmo nível, né? Faz sentido, então assim, meio sem pé sem cabeça essa história aí, né? Uma. mas Léo, agora agora, por exemplo, mas se fosse agora o caso de. se Peraí, terminando, Léo. Eu não sei se é o que você vai falar, mas se fosse o caso de uma fusão, ou uma espécie de trabalhar juntas duas equipes, praticamente como uma, aí sim faria bastante sentido, né, Léo? Se a Ganassi falasse Juntar. assim, ó, Entre, não quero mais você, eu vou fundir com a MWR e nós vamos juntos usar motores RCR e vamos ser muito felizes. Muito obrigado por isso que fizeram até hoje para nós, estamos indo para lá. Aí sim, né? Aí a Ganassi e a MWR se junta, né? Arruma quatro carros, Três carros fortes. ou faz quatro carros aí, né? Tipo, o Jim McMurray, Kyle Larson, Clint Bauer e o Bora. 55 com o Brian Vickers ou qualquer outro piloto aí que aparecer aí, né? Eu creio que a carreira do Brian Vickers está, infelizmente, já foi por água abaixo aí, né? Ele não vai conseguir por muito tempo ficar aí, né? Na categoria o Brian Vickers, né? Pelos problemas de saúde dele, porque é um problema de saúde que vem sendo contínuo, né? Quando você tem um problema de saúde que você cura e trata, não tem mais problema, é uma coisa. Agora vem sendo corriqueiro, vem sendo contínuo aí. Então. É coisa importante, né, o patrocinador. Até o primeiro problema que ele teve foi quando ele estava com a Dollar General na Joe Gibbs, né? Querendo, todo mundo achava que ele ia ganhar o pé nas costas, né? A Xfinity, né? O patrocinador não vai. O da Aeron vai pagar o quê? 20 milhões de dólares por ano lá? 20, 25 milhões de dólares? O seu piloto para disputar título no meio do caminho e tem problema de saúde pela terceira vez? tirando o lado humano assim, mas fica muito complicado. Eu acho que se ele for retornar a competir, ele vai ter que começar lá de baixo. É, vamos esperar aí para que vai acontecer sobre o Bayern Leverkusen, né? Mas assim, a MWR para mim tá fazendo a decisão certa, mudando de Toyota para Chevrolet. E tem um outro assunto também, né, que a Toyota falou que vai aumentar, ela quer aumentar mais carros andando de Toyota em 2016. Por exemplo, ela já perdeu um time que era muito forte, né, que é a MWR, Dois carros. né, que é dois carros, e ainda ela quer aumentar. Então eu tô vendo que a Toyota aí tá começando a perder um pouco o terreno aí, a Toyota tá começando a... Vai, daqui a pouco a Toyota vai ser igual a Ford com a Penske e Roush, né? Vai ficar só nos dois ali e a maioria vai abraçar realmente a Chevrolet mesmo. Já tá pior que a Ford, que a Ford ainda tem a RPM, né, que é com uma terceira equipe ali, né? Se bem que a Roush, antigamente a Penske tinha três carros, a Roush tinha cinco, né? Esse tiro só foram três carros, né? Só em um tiro, né? Mas eu acho assim, né? Eu não tenho os dados, as informações, mas eu imagino que nos últimos anos, esse pacote RCR da Aliança Técnica ali, até muito curioso, porque anos atrás era a MWR que oferecia serviço de Aliança Técnica, né, com a JTG, né? Até que outros times compravam equipamento. Eles eram muito próximos do setor de engenharia da Toyota, né? Era muito próximo. Aí parece que houve um distanciamento, enfim. Mas me parece que o custo-benefício você dá com. Acho que o custo de dinheiro mesmo, que esses chefes de equipe de time, esses times médios assim, primeiramente eles tentam ver a questão do custo, não o desempenho, né? Os pacotes da RCR principalmente, e até da própria Hendrick, né, que a gente até a equipe do Harry Scott, né, que até uma coisa curiosa, eles têm sociedade, aliança com a Stewart Haas, né, não vem dando muito certo esse ano, né, o Auger e o... Ah, né, tu nem contava muito, mas o Auger, eu achava que ele ia ter um ano melhor, né, cara, mas infelizmente ele também está trabalhando para renovar o contrato para o ano que vem. Ele até que seria um bom piloto para um desses times aí que a gente citou. Enfim, é isso mesmo, né? Eu acho que tipo, o grande problema da Toyota é essa questão de apoio financeiro, né? Que foi um tio estaria indo para lá porque a Toyota falou que ia dar um pagode para eles, né? Ia financiar. Que outra equipe média assim você acha que poderia estar na mira da Toyota? Porque a JTG, pelo que me parece, vai ficar com a RCR, né? A German anunciou já que vai ficar com eles, né? Só se eles irem atrás do Harry Scott, né? A Turner nunca foi Toyota ou era Toyota na época da Brown? Na A época Turner Motorsports. Era na época da Brown, né? Porque na época da Brown era. lá antigamente. Mas assim, ó, Depois. o carro 51 lá pra mim não sai da Chevrolet também não, porque busca a força da Motor Entix também, né? Então, a aliança Não, ali, mas aí eu pô. falo, mas aí depende muito do acordo financeiro, né? Se for pagar, o cara vai na hora, né? Olha, mas Mas assim, ó, enfim, e uma coisa mais, só que uma coisa mais grave que eu vejo, aí você olha na Xfinity Series, não tem nenhum outro time médio lá, secundário, era a própria Turner, né? Tirando os times da Sprint Cup, o time que sobra ali é só a equipe do Harry Scott mesmo. As outras equipes já são estabelecidas na Sprint Cup ou com uma montadora, né? Uma coisa até bastante curiosa, né? Pode falar. eu vejo como problemático o caso Toyota, viu? Quem vai mudar para Toyota aí agora no agora para 2016 aí? É complicado falar porque dos times médios aí, dos times pequenos aí, médios, pequenos para média aí, são poucos que vai mudar para Toyota e vai. Eu vejo sem nenhuma possibilidade aí, né, de outros times aparecer de Toyota aí, dos pequenos aí. Para mim a MWR era para mim chegou, né, chegamos a cogitar em 2012 que ela era até mais forte que a Gibbs, estava conseguindo fazer um campeonato melhor que Era a o time do Gibbs, futuro, né? né? Era o time do Era um futuro, time né? do futuro. E tá aí agora se arrastando esse ano e tá aí agora mudando Assim pra Chevrolet. como a Turner, né? O time do futuro, né? A Turner também era o time do futuro. E... Então, complicado falar, viu, Leão? É complicado. E um pequeno ponto, né? Nessas equipes pequenas, a Ford Tourou antigamente, bem antigamente, ela já foi Toyota, né? Bem antigamente, né? A fonte errou, foi. Na época do Nemechek ainda. A JTG, o time da Mendinger e a Germa também já foram Toyota, né? Coisa até curiosa, essas equipes saíram, se bem, a JTG saiu direto para a aliança da RCR. E a própria a Jeremy ainda foi com o Ford em 2013, né? Depois, melhorou nesse ano, justamente esse ano foi quando eles deram meio que um salto, né? Conseguiram andar no top 25. Pode ser, pode aí, é muito difícil, é muito complicado mesmo. Você vai pegar o que? O Tommy Baldwin, nem a PK Racing lá eles dão moral direito, né? E não sei o que eles vão fazer, se vão criar time, se alguém. Que é muito complicado pro cara investir também, né, não? Porque com toda essa logística que a gente tem hoje aí, você vai criar um novo time nesse de campeão, um time médio, você não chega no nível médio de uma hora para outra, né? Mas também um possível sucesso da Joe Gibbs que a gente vê agora, né, com quatro grandes pilotos, com um programa mais que consolidado na X-Wing Series, pode até ser um você tipo ir para a Toyota para trabalhar junto com a Joe Gibbs. Até uma coisa que o Kyle Busch falava, né, na pré-temporada, né, que ele reclamando que a Gibbs ficava meio distanciada da Watley, né? Que eles não trabalhavam juntos. Você lembra disso, né? Ele reclamou isso aí. No final do ano foi no início do ano. Final Mas do ano. enfim, final do ano, que eles não trabalhavam juntos. Deve ser um outro ponto a ser observado pela montadora Ô, japonesa. Elião, Leonardo. eu falei besteira aqui, viu? A Funturro só andou de Chevrolet até hoje, nunca andou de outra montadora. Beleza, então. Tá? Beleza. Ah, agora a Funturro sim. A Funturro não, a Frontrow sim. Ela já andou de Dodge. Pronto, vou. É, já andou de Dodge, já deu uma misturada, já andou de Chevrolet, agora tá de Ford, ela já deu uma misturada nos carros aí. A Frontier Row, tá? A Frontier Row nunca mudou de montadora, sempre tá andando de Chevy. A Front Row, ela não é, não foi, ela não é o espólio do que era Yates? Mais ou menos, Elião. Desculpa que essa foi lá do fundo. Essa Mais aí ou menos. foi, você buscou Meu lá bem lá atrás, não, bem para 2000 e alguma coisa, 2001, 2002. 2008, né? É, bem lá atrás mesmo. Sim. É, mais ou menos sim. Tá na árvore genealógica ali, né? Não é a raiz, mas tá na árvore genealógica sim. Perfeito. Mas é isso mesmo. Eram dois assuntos bem interessantes que eu acho que vale tocar. Não são nenhuma notícia que a Airbus está dando, mas é uma coisa que a gente chega a supor, né? Porque é um patrocinador muito forte. Pelas declarações do Gene Haas, ele não é um cara que deve estar diferente, né? Foi em maio, né? Quando foi anunciado que a Go Daddy não iria retornar, né? Você viu uma certa preocupação. E aquele negócio que eu até cito aqui, né? Eu acho que de qualquer maneira a Danica ia retornar. O problema era o preço, né? É, digamos que a GoDaddy paga um valor hoje para ela, X, de 30. Eu não sei se eles vão encontrar um cara para pagar 30, mas pode achar alguém para pagar 20, né? Aí vem que por 15 para o outro, podem fazer esse parcelamento e seria menos. Nesse caso, se a Aeron sair, se a GoDaddy sair, são menos. É, dois patrocinadores que bancam a temporada inteira. Sobre a renovação do Jimmy Johnson, ele tem contrato até o final depois do final do ano, a Lowe está confirmada, como que você tem alguma informação sobre isso? Não, do Jimmy Johnson, ele tá já negociando a sua renovação, que para mim ele vai fazer já o contrato vitalício aí, dificilmente ele vai sair desse carro 48, né? A Lauda está Ainda mais feliz. agora com o dono do carro aposentado, né? Agora, o dono do carro Já tem aposentado tempo. agora, a Lauda está feliz da vida porque o cara já ganhou quatro corridas esse ano, né? A maior concorrente dela deixou a categoria, que era a Home Depot, né? Que estava lá no, na Gibbs, a Home Depot deixou, que era a maior concorrente, que era realmente aqui que concorre lá nos Estados Unidos, né? Deixou a categoria, então a Lois está sozinha, Tá com carro 48, vencendo corrida aí, estão felizes da vida. Eu acho que vai aproveitar todo esse momento aí, aproveitando esse bom momento aí do Jimmy Johnson. Vai ser tudo renovado por mais 10 anos aí, 5, 10 anos aí. Então eu acho que não teremos maiores problemas aí, vai correr tudo bem aí entre os dois aí. É o que pode acontecer, mas já vai, eu creio que se acontecer vai estar tudo assinado. É se for um desastre do Jimmy Johnson igual foi ano passado, né? Mas depois que eu, como sempre, todo ano eu venho acostumando agora, né? É em Bristol ali tudo se decide. Então eu acho que depois de Bristol ali vai estar já com o contrato assinado aí. Então se der problema no Chase, já foi, porque já assinou o contrato. Né? Não tem mais como correr para nenhum lado aí. Esse time Eu acho que o 48 maior aí. problema nesse ponto, não, é essa questão do patrocinador, né? Se ele vai querer continuar patrocinando o Pool, né? 36, ou vai diminuir para 28, né? Porque às vezes até para a equipe compensa mais se abrir, né? Para vir outro patrocinador para compor, né? Porque hoje os principais times, na maioria, tudo bem, você tem ali o que? O Danny Hamlin, que é só um. O Danny Hamlin também tem contrato até o final do ano, né? Ou esse aí é um caso de risco? Ele pode ser uma das novidades aí, indo para algum outro canto? Porque também, para mim, não faz muito sentido para a FedEx abrir mão dele. Que, da mesma maneira que a Lowe está feliz com o Jimmy Johnson lá vencendo o título, o Hamlin ganha as corridas dele. E eu não sei se a FedEx ia arrumar coisa melhor do que a Joe Gibbs aí. Bom, então, eu não sei se você vai lembrar, mas em maio, lá em Dover, o Danny Hamlin chegou a comentar sobre o contrato, né? Como seria, se já pensa em contrato, já pensa já pro próximo ano aí, né? Mas assim, o contrato dele encerra agora no final de 2015, né? E já se cogita a extensão extensão do contrato dele para pelo menos mais um ano, né? Mas assim, difícil falar aí, é difícil mesmo falar realmente quantos pilotos, né? Perdão, eu tô assistindo a corrida da Welling, por isso que eu falei pilotos. É difícil falar aí quantos anos aí realmente vai ser essa renovação de contrato aí, né? Então, vamos ver o que o Danny Hamlin vai anunciar nos próximos dias aí, né? Nos próximos meses aí, mas eu creio que o Danny Hamlin, pelo menos para 2016, ele deva assinar já, deva assinar, mas ele vira free agent no final do ano. Se ele não assinar com a Gibbs aí, com a Gibbs ele vira free agent, ele vira um piloto sem contrato assinado. Mas eu creio que ele vai assinar pelo menos para 2016 e ele assina sim. Seria muito engraçado, né, essas coisas da vida aí, se do nada aparece a Penske anunciar ele no terceiro carro lá para ir o Keselowski com o Logano, uma das caras que ele adora, né? Ia ser muito engraçado, né? Essas coisas da vida, mas a chance disso acontecer é zero, né? O Joe Logan então Até nem se porque a fala, né? Penske. Ah, mas Leonardo, ia ser muito engraçado, né? Ele chegando na Penske, aí ele chega lá no. Do jeito que o Roger é, né? Mas. Como eu falei, a FedEx não tem o porquê abrir mão dele, e ele também não tem o porquê. Tudo bem que agora a gente tem quatro times, mas ano passado ele teve uma temporada bastante complicada e quase foi campeão. É complicado. E agora com esses quatro pilotos, Cal Edwards tem o dinheiro mexicano, né? Deve correr mais alguns anos aí, né? Esses caras são os mais velhos, né? Pode estar aqui um tempo, se o Dani Soares der certo mesmo, né? Mas acho que o mexicano tem dinheiro para bancar dois carros, né? E também acho que o Dani iria para uns 3 anos, iria para um time secundário, né? Iria direto para a Gibbs, né? Enfim, eu acho que, de certa maneira, a gente vai ver esse cenário um pouco conservado. O Matt Kenseth deve ter mais uns 4 anos em alto nível, né? Uns 3, 4 anos, né? Ele também tem uma idade bastante avançada, né? 40 e pouco, né? 42, 43. Mas enfim, acho que essa siliciação aí, tirando esse ponto da Danica Patrick e do futuro da MWR, talvez com isso aí se definindo, a gente pode ter uma grande movimentação, mas eu acho que vai ser relativamente tranquilo essa siliciação. Os pilotos que têm contrato vencendo, digamos que de McMurray na Ganassi, eu também não sei se ele teria um lugar melhor para ir. Também não sei se a Ganassi teria alguém melhor para colocar ele ali, que o McMurray é um piloto. Ele tá talvez o mais consistente dele em muito tempo, né? Ele vence corridas, ajuda o time, tem ótimos patrocinadores, né? E eu acho que o cara também não fica sem patrocínio. Também não tem algum outro lugar onde ele encaixaria melhor que na Ganassi. Enfim, fora esses caras aí, eu acho que não tem quem a gente, né, ficar especulando. Talvez alguém na Roush ali no quarto carro, né, no lugar de Stenhouse do Benny, né, não sei. Mas talvez o Buescher, né, não sei, dependendo se ele for campeão, né. Mas vai ser mais ou menos isso aí, né. Na RCR, né, o Newman deve continuar, né. Eu acho que ele tem contrato e mesmo se não tiver, eu acho que o Richard Childress e a Seattle deve estar muito satisfeita com ele, né. O Austin Dillon também não tem por que sair. O Paul Menard ali, mas o Menard eu acho que é um cara que tudo bem que tá pelo patrocínio familiar, mas é um piloto que encontraria lugar em outras equipes, né? Ele corre, ele tem nível para correr na Sprint Cup, né? Não tem que discutir isso. Talvez um outro piloto ali, mas eu não sei se teria dinheiro. Tá, Dillon deve continuar na Xfinity, né? Pelas últimas notícias que a gente teve. É só saber que vai virar com essa Fonte ou se vai abrir só um carro, se vão ser dois carros, enfim. Não sabemos o que vai acontecer. Leonardo? Então, olha, sobre o Silly Season, como você bem falou, os assuntos mais quentes aí vão ser a mudança da MWR de montadora, né? E a Danica Patrick, quem vai estar no lugar da Danica, quem vai estar no lugar da Goderic com a Danica aí para 2016, né? O resto eu acho que vai ser de forma natural tudo resolvido aí, né? As renovações aqui, renovação ali, né? Isso daí vai ser resolvido de forma mais amigável, vamos dizer assim, né, Leão? Vai ser tudo resolvido aí. Mas quem vai assumir o lugar da Goderic no carro 10? Esse é um assunto que vai ganhar maiores proporções no decorrer das semanas aí. E a MWR aí, essa mudança dela de Toyota para Chevy, né? Vai ser outro caso bem interessante aí para 2016 aí. Estaremos ansiosos já esperando 2016. Para mim, do Jimmy Johnson e Danny Hill, o Jimmy Johnson já vai assinar contrato por mais uns 5 anos aí, e daqui a pouco já assina contrato vitalício. E o Danny Hill, para mim, assina por um contrato pelo menos por mais um ano na Gibbs aí. Não sei se ele espera mudanças nos próximos anos aí, se ele muda de equipe aí, sei lá, talvez buscar uma Stuart Haas Racing da vida aí para ter um carro melhor. Né, já que o próprio Tony Uma Stewart. Roush até, né, chegando ali para dar uma balançada com o Pode patrocinador ser novo, uma né? Não Roush sei, um ali. projeto aí. Mas se ele for na Roush para mim, ele vai estar voltando para Mas não trás. tem muito por que fazer isso. Né? Se ele for para Roush para mim, ele vai Não, voltando eu para acho que tipo, trás. a Roush, tipo, eu acho que é um time que precisaria de um cara como o Han, assim, um cara que, sabe, chega lá com um novo patrocinador, né? Porque, sabe, piloto novo, piloto desse nível aí, chegando numa equipe dessa aí, que provavelmente iria com um novo patrocinador, mais dinheiro. E você sabe que com dinheiro as coisas ficam mais. Aí traz o engenheiro dali, outro daqui, né? Vamos saber o que vai acontecer, né? Mas, enfim, não tem muito. A Penske deve ficar com seus dois carros e mais dando apoio para Wood Brothers, full time com o Blaney, né? Terceiro carro ali camuflado de Wood Brothers, né? Não tem muito o que fugir disso, né, não? Não. É isso aí, Leão. Leão, mais alguma coisa sobre Indianápolis? Não, não, só isso. Vamos para pouco, né? E o funil vai apertando, né? Tudo vão se definindo aos poucos. Vamos para Pocono, porque agora vão faltar 6 corridas para o Chase aí. Para mim, o seleto e acertado e acertadas corridas aí que fizeram nessa reta final aí, né? Pocono, Watkins Glen, Michigan, Bristol, Darlington e Richmond. E segundo meu amigo Edu Lima, o Kyle Larson vai vencer muitas dessas corridas aí. Só pra te E eu cutucar, só Fred. queria saber a sua opinião sobre os últimos dias do Pedro Mugardi, como tem sido. O Pedro Mugart anda. Infelizmente, ele. Não, notícia não muito boa aí. Uma das cachorras dele acabou falecendo. Mas o Pedro Mugart vem dando seus palpites aí durante as corridas aí, mas eu venho falando pouco com ele, viu, Elião? Sim, mas ele anda muito triste ou muito feliz com os últimos Victory Lanes, as últimas vitórias da playoff aí? Eu ando percebendo o Pedro Mugatti um pouco mais calado, né, mais discreto aí, né? E ele também pediu um pouco, ele também pediu um pouco de paciência aí, que a pipoca vai estralar mais para frente. E o Thiago Raposo? O Thiago Raposo tá feliz da vida. Eu tenho certeza que o Thiago Raposo agora ele tá comprando chocolates para a esposa dele todos os dias aí, né? Tão feliz que ele tá, todo dia ele leva chocolate, né? Mal ela sabe que ela ganha chocolate devido às vitórias do Kyle Busch. Isso aí eu tenho certeza. Isso mesmo. Muito bem. Então vamos lá. Meu amigo Hélio Lima, já falamos sobre o campeonato, falamos sobre os assuntos mais interessantes aí, né? Que estão por vir aí, né? E falamos aí as últimas corridas aí pro Chase aí, né? Lembrando que vamos ter três corridas no domingo, né? Pocono Green e Michigan no domingo. E temos também as últimas três corridas do Chase, a corrida pro Chase aí, o campeonato regular, vão ser no sábado da noite, né? Vão ser corridas noturnas aí. Que as coisas noturnas, que as coisas acontecem, não sei. Sempre acontece de maneira mais espetacular ainda. Bristol à noite, Darlington à noite, Richmond à noite. Todas as corridas no sábado à noite aí. É, quem quer ver o desfecho do Chase aí, vai ter que ser obrigado a perder 3 sábados à noite em casa, 3 finais de semana em casa, ou assistir corrida em replay, né? Então, agora tem replay para todo lado aí. Aí os senhores Leonardo, escolhem. rapidamente, só para encerrar a minha parte aqui hoje, já que eu infelizmente não vou poder participar do bloco de perguntas, né, por motivos laborais, sobre a Bike 400, né, que nos últimos anos vem perdendo bastante público, né, dei muitas sugestões, agora, enfim, uma seria colocar a iluminação na pista, que até teve sob estudo, né, até transferir a data, né, eu lembro que uma das sugestões seria deixar a prova no sábado à noite, né, e colocar ela, não sei se você chegou a ver isso aí eu li num blog faz anos atrás, 2, 3 anos, 2012, quando a NASCAR teve bem complicado, né, Léo? 2011, 2012, agora tem uma estabilizada, né, deu uma melhorada. Seria tipo colocar essa prova, o que você acharia de colocar essa prova, além de ser noturno, iluminação em Indianápolis, sábado à noite, como primeira prova do Chase? Você acha que daria um grau especial, ou você acha que a data dela, o local ali, tá ok? Porque daria um novo clima ali, né? Olha, eu confesso que seria bem diferente, né? Bem diferente mesmo. Seria, sei lá, seria algo interessante aí. Mas para mim, o Chase deveria começar com um short track, mas um short track mesmo. Tipo, deveria encontrar outro Martin da vida aí e colocar como short track aí para iniciar o Chase aí, para deixar o Chase já naquele jeito, tudo misturado, já tudo na tensão ali na primeira corrida ali, né? Mas Então, o que você acha? seria interessante sim, viu, Elião? Só terminando, a pista, digamos, que eu acho que está mais próxima de chegar no Speed Cup, né? Mas eu acho que não vai acontecer. Eles até tentaram fazer uma reforma, só que o pessoal do Iowa lá meio que vetou, né, para colocar mais lugares, né? Que era a Iowa, né? Mas eu acho que é uma pista que até a NASCAR adquiriu ela no início do ano, né? Ano passado, né? A NASCAR adquiriu ela, e curiosamente, não sei se fizeram algumas mudanças ou se o asfalto envelheceu, mas as últimas provas que vêm acontecendo lá foram bem interessantes. Mas eu acho que a Iowa é uma pista muito larga, né, Léo? Acho que ela é muito. Ela não é aquela pista curta, estreita, assim, sei lá, não sei se é por causa do ângulo das curvas, mas é uma pista como era North Wilkesboro antigamente, né? Ou até The Rock, né? Enfim. Acho que falta alguma coisa no Iowa, mas é uma pista que não sei se nesse Speed Cup seria legal, até porque tem algumas provas em short tracks que não. Enfim, o que que você acha, Léo? Só encerrando a minha parte, que a gente já alongou bastante esse bloco. Seria interessante lá em Iowa, viu? Seria interessante, Elião. Teríamos que ver uma corrida para saber como fica, né? E Por causa do assim, Speed Cup, que é um outro nível, né? É bem da então Truck Series, Truck Sprint, né? realmente seria interessante aí. Se você ver as coisas da KN Series lá, todas são muito boas, né? Então seria legal aí ver acontecer uma corrida lá. Seria interessante mesmo. Bom, então, vamos encerrando o segundo bloco aí, né? O bloco da Sprint Cup. E voltamos, né? Infelizmente você não tá aí, mas eu vou estar aqui sozinho para o bloco das perguntas, né? E apostas. Quer deixar sua aposta já, Léo, para. Pouco. Então, a gente tem Iowa agora no Xfinity no sábado à noite? Eu preciso verificar aqui, mas eu creio que sim, tem Iowa. Aquela prova noturna, né? Que até É. hoje tem House vencendo de uma maneira bizarra, né, lá atrás, né? Que ele rodou e o Edwards bateu, né? Nele. É isso mesmo. É, Iowa, sábado à noite. Eu vou com o de Daniel Soares, então. E tem a Truck Series no sábado à tarde. Um pouco, né? Só que aí também essa Truck Series eu não vi o entry list, mas o Kevin Harvick estava confirmado. Eu não sei se o Kyle Busch, eu acho que o Keselowski, que eu vou até confirmar aqui. Aprovei, não sei se saiu o entry list da Truck Series. Só conferir aqui, Léo. Não saiu ainda. Não saiu. Saiu. Saiu já. Vamos ver O aqui. Harvick vai estar no Kevin Harvick estava 0-0, confirmado. Keselowski no 29, Austin Dillon no 33 e o Kyle Busch no Caio Busch 51. no 51. Palpite nessa aí, Léo. Vai estar de doer essa daí. Ah, rapaz. Até seria interessante uma vitória do Caio. Vai que o Caio Busch ganha no. Imagina se ele ganha no sábado na Truck e no domingo, velho. Aí os fãs deles iriam à loucura, né? Aí é feriado na segunda. Aí a NASCAR ia estacionar o Caio Busch. Não ia deixar ele correr, senão ele ia ganhar as corridas. É, hoje caiu o Busch, né? Bola de segurança, né? Embora o que esse carro 00 da Haas aí, se o Cole Custer confirmar que vem ano que vem, talvez seja venha tão forte como o Eric Jones veio nessa temporada, né? A pena não tá aqui para comentar a prova de Eldora, né? Foi espetacular, mas acho que esse 00. Só falando rapidamente aqui, Léo, acho que até o menino ganhou a última prova da. Foi segundo na prova da Arca de sexta-feira no IRP, né? William Byron, né? Que é líder da K&E. William Ele é Byron, piloto da sim. Junior. Esse guri é muito bom, ele é piloto da Junior Motorsports, do programa. Embora estava correndo com o carro da Toyota no Venturini, mas ele é piloto da Junior. Ele compete pela equipe do Harry Scott na K&E, só que é do programa de desenvolvimento da Junior. Pode ser até um nome, pode aparecer na Truck Series em algumas etapas do ano que vem. Enfim, eu acho que vai dar o buchinho mesmo. E o Austin Dillon vai correr ainda, não. Aí tá. É, vai estar o Austin Dillon, Kevin Harvick, Bess Keselowski e Kyle Busch. Muito bem. Vai estar de doer isso aí. Vai ser corrida muito boa. Só mais um comentário. O Dale Jr. falou que ia correr na Truck Series. Correu o Casey Kane, correu o Kevin Harvick. Vai correr todos, vai correr o Jimmy Johnson no 00 e não vai correr o. Vai correr até o Jeff Gordon e não vai correr, velho. Que doença. Enfim. Leonardo? Então tá, Leão. Mais alguma coisa? Leão? Vamos encerrar então? Vamos. E da Sprint Cup, né? Que eu não tenho meu palpite, Então né, vai, Léo? 10 Sprint Cup. De Donnie Stewart. Boa sorte pra você. Beleza. Então Até mais, pessoal. Valeu. vamos. O Leão se despede aqui desse bloco aqui, porque no último bloco não tá com a gente. Eu volto daqui a pouco, pessoal, para o último bloco aí. Aí sim eu vou dar meus palpites e responder as suas perguntas. Pessoal, voltamos daqui a pouco.